lhe esperar, bancando indiferente, a noite a convidar. Tarde adentro eu me corroendo como dor a bucinar, olhando os meus amigos que insiste a me levar. Som adentro, a dança do momento. Eu vejo se oferecendo, eu fico pasma de encontrar, fazendo-se de desentendida, de sonsa e fingida, falando a ela, na cara dela, no meio dessa festa. E foi, foi, foi numa festa, por acaso nessa lhe esperar, bancando indiferente, a noite a convidar. Tarde adentro eu me corroendo como dor a buzinar, olhando os meus amigos que insiste a me levar num tal lugar comum onde todos estão por lá. Logo chego, o som adentro, a dança do momento. Eu vejo se oferecendo, eu fico pasma de encontrar, fazendo-se de desentendida, de sonsa e fingida, falando a ela, na cara dela, no meio dessa festa.